Vai continuar mentindo pra nós? Liberdade pra todos os meninos bons que se conta trancado. É o porta-voz das quebradas. Alô, RD! Que saudade! Que saudade do tempo da antiga, de ver os menor no campão, jogando uma bola, soltando pipa, bolinha de guspião. E me bate mó reflexão, eu vejo os menorzinho à toa, trampando na boca, mochila nas costas, dando desgosto pra sua coroa. E é triste a realidade de como o mundo tá mudado, e aquele que sonhava em ser jogador tá tirando sete de puta crancada. Eu te falo, menor, dá um back, coloca na sua cabeça, usa match pro back, você vai além, porque o crime não compensa. Eu te passo em forma de canção, escuta o que eu vou te falar, melhor tu pegar a visão, é só uma fase, tudo vai passar. Eu te passo em forma de canção, escuta o que eu vou te falar, é melhor tu pegar a visão, é só uma fase, tudo vai passar. E quando a Alvara cantar, que eu sei que vai cantar, abraça forte sua coroa, que ela vai te perdoar. E a lágrima rolar, que eu sei que vai rolar, fala pra ela, mãe, prometo que eu vou mudar. E quando a Alvara cantar, que eu sei que vai cantar, abraça forte sua coroa, que ela vai te perdoar. E a lágrima rolar, que eu sei que vai rolar, fala pra ela, mãe, prometo que eu vou mudar. Liberdade, liberdade, neguinho. Ai, Ramão, ai, RD, muita fé, muita fé. Que saudade do tempo da antiga, de ver os menor no campão, jogando uma bola, soltando uns pipa, bolinha de gude peão. E me bate mó reflexão, eu vejo os menorzinhos à toa, trampando da boca, mochila nas costas, dando desgosto pra sua coroa. É triste a realidade de como o mundo tá mudado, e aquele que sonhava em ser jogador tá tirando sete de puta trancada. Eu te falo, menor, dá um back, coloca na sua cabeça, usa a mente pro bem, que você vai além, porque o crime não compensa. Eu te falo em forma de canção, escuta o que eu vou te falar, é melhor tu pegar a visão, é só uma fase, tudo vai passar. Eu te passo em forma de canção, escuta o que eu vou te falar, é melhor tu pegar a visão, é só uma fase, tudo vai passar. E quando a vara cantar, que eu sei que vai cantar, abraça forte sua coroa, que ela vai te perdoar. E a lágrima rolar, que eu sei que vai rolar, fala pra ela, mãe, prometo que eu vou mudar. E quando a vara